Coluna 6. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos começando o programa Sessão das 6, o seu programa de trilhas sonoras aqui da Rádio Fiscar. Você pode estar agora nos ouvindo na rádio, né, 95,3 FM, ou no site da Rádio Fiscar, www.radio.fiscar.br. Eu sou a Gabriela Nogueira e vamos aí pro programa. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Aqui é Laura Teixeira. E lembrando que o Sessão das 6 é seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. E a gente vai ao ar toda sexta-feira às 18 horas. A gente fica aqui por uma hora apresentando um tema, apresentando trilhas sonoras para vocês. Então, a gente vai começar hoje o nosso programa com o tema dos Beatles. Isso aí, meu nome é Maurício Zatoni, também continuo aqui com vocês na próxima uma hora. Este é um programa gravado, por isso mesmo você não pode e não consegue entrar em contato com a gente nesse exato momento, ao vivo, né? Mas você pode falar com a gente através do nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com. Você também pode seguir a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6, um Twitter renovadíssimo, muito bonito. E também você pode escutar os nossos podcasts e comentar os posts do nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Você pode participar da sessão ouvinte, indicando uma música que você curta, desde que seja trilha sonora, de qualquer coisa que seja audiovisual. A gente diz que você não souber o nome da música, então a gente descobre, toca aqui com você e você participa ao vivo e conta por que é que você curte essa trilha sonora, conta pra gente, né? Então vamos pro programa. Boa noite, ouvintes, sou o Thiago Rigolino e vamos ao tema de hoje, que são a banda histórica Beatles, formada na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Liverpool, constituída pelos integrantes que acho que todo mundo já conhece: John Lennon, Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr. Os garotos de Liverpool, como eram chamados, obtiveram bastante fama, popularidade, até assim, hoje inédita para muitas bandas musicais, qualquer banda, acho que eles obtiveram esse sucesso maior, né? E se tornaram a banda de maior sucesso, de maior influência também do século XX. Suas canções estão em milhares de filmes, programas de TV e outras coisas, etc. Por isso que eles estão... Por isso e por causa de outros motivos, eles estão aqui hoje no Sessão das 6. Bom, e com mais de 1 bilhão de álbuns vendidos em todo o mundo e com 27 canções que atingiram o primeiro lugar nas paradas de sucesso só nos Estados Unidos, além de conseguir ocupar em determinado momento os 5 primeiros lugares em menos de 64, 5 primeiros lugares da parada, né? Isso foi na época do apogeu da Beatlemania, né? A banda, ela formou-se no final da década de 50 e ela teve um período curto dos quatro juntos tocando em turnês e lançando discos, né? Que foi o período aí de 62, 63 até os anos 70, começo dos anos 70, quando o 13º álbum, Let It Be. É isso aí, pelos motivos que a Gabi e o Thiago apresentaram aqui pra gente, não podia deixar de faltar um programa especial dos Beatles, que já participaram da trilha de vários filmes e comerciais que a gente vai apresentar pra vocês aqui no programa. E já avisando aí pra quem é fã, que talvez algumas músicas importantes possam ficar de fora desse programa, mas também vão ter outras versões e músicas que pra compensar isso daí. Tem até uns covers, né, de outras bandas tocando música dos Beatles e calharam então de ser músicas bem legais e que participaram de filmes, a gente vai tocar aqui no programa hoje. E como a Gabriela disse, né, os Beatles, eles não sobreviveram aos anos 70, assim como muitas outras bandas dessa época também não sobreviveram aos anos 70, que foram anos bastante conturbados, né? Agora a gente vai para o primeiro filme, para as primeiras músicas do programa. A gente vai falar do filme Yellow Submarine, que além de uma música dos Beatles, que está presente aí no álbum Revolver, ela é também o nome de uma animação que tem como protagonista uma representação, né, os próprios personagens, os próprios Beatles, rapazes de Liverpool. A história é sobre Pepperland, que é um paraíso situado a 80 mil léguas submarinas e cercado de cor e música, né? Bastante mágico. Um filme bem psicodélico, bem colorido, cheio de fantasia, de loucuras. Um filme bastante anos 70, né? É. E aí tinha também os Blue Manes, que eles atacaram Pepperland e eles queriam então acabar com a música em Pepperland. E aí então os Beatles embarcam num submarino amarelo, Yellow Submarine, e com o intuito então de salvar a terra e Pepperland, terra da pimenta, né? E devolver a cor à música. Desse filme que a gente vai ouvir duas músicas agora mesmo. A gente vai ouvir a própria Yellow Submarine e Hey Bulldog. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land.

acabaram de ouvir primeiro Yellow Submarine e depois Hey Bulldog, as duas músicas do filme Yellow Submarine, que é um longa-metragem de animação, é, bem conceituado, e que acho que vai ter uma refilmagem em 3D, um esquema meio... Mais psicodélico ainda. É, tipo A Lenda de Beowulf, sabe? Um negócio meio estranho. Vamos ver se vai ser bom. Não sei se vai ser a altura do primeiro, né? Do original. Que é genial. Que é genial, pois é. Mas, e por isso que fica a dica a todos que vocês assistam esse filme. É um pouco difícil de encontrar, mas vale bastante a pena. Agora o próximo filme chama M. Sun, que é Uma Lição de Amor. É a tradução estranha pro Brasil aqui. Que é um filme bem triste, na verdade. Que tem no elenco o Champagne, a Michelle Pfeiffer e a pequenina Dakota Fanning. Antes era bem pequenininha, agora já tá maiorzinha. E relata a história de um pai com problemas mentais, e ele se esforça pra conseguir a guarda da filha. Então ele tem sérios problemas com o Estado. A Michelle Pfeiffer é uma advogada que tenta ajudar ele. E esse filme, a Lucy, né, que é a Dakota Fanning, a filha dele, é, chama Lucy Diamond, que é o nome da segunda música, né, Lucy In The Sky With Diamonds, dos Beatles, porque ele é um grande fã dos Beatles, tanto que a trilha sonora inteira do filme são regravações, né? São covers de outros artistas de várias músicas dos Beatles. Então, entre eles tem a Amy Mann, o Ben Harper, o The Black Crowes e o The Wallflowers, que é a música que a gente vai ouvir agora, o primeiro cover do nosso programa de hoje, dos Beatles também, que é I'm Looking Through You, que é uma música muito bonita também, muito legal. Então vamos lá ouvir I'm Looking Through You na voz do The Wallflowers. Aí, o Sessão das Seis está de volta. A gente acabou de ouvir I'm Looking Through You com os The Wallflowers, um cover, essa música dos Beatles, um cover que está presente aí no filme I'm Sam, ou qual era o nome em português? Uma Lição de Amor. Uma Lição de Amor, trilha sonora aí desse filme. Agora a gente vai falar do B-Movie, que é uma animação da Pixar. Não, DreamWorks. Da DreamWorks, né? É do Steven Spielberg. Isso, e é a história de uma abelha, é o o subtítulo do filme aqui no Brasil, né? B-Movie estava já bem suficiente. Adicionaram isso. E é uma animação aí que conta a história da abelha Barry B. Benson, que é uma abelha que não se encaixa no, na colmeia. Ele tem umas ideias revolucionárias, ele acha que não trabalhar, porque não trabalhamos, por exemplo, ele quer só curtir a vida. E ele vai fazer algumas coisas nesse sentido, né? Pra mudar completamente aí o jeito de viver das abelhas. Tem alguma coisa se aproxima. Alguma coisa se aproxima disso no, nos Beatles, assim, mas um questionamento do modo de vida, do modo de trabalho, etc. Mas eu acho que não como o Barry B. Benson, né? Que é meio maluco nessa história. E aí eles chegam até a interagir com alguns humanos. E no filme a gente tem uma outra música, que é cover dos Beatles, né? Uma outra música, já tocamos uma aqui. É a música Here Comes the Sun, uma música bastante zen, né? Que a gente vai ouvir na voz da Sheryl Crow. Here Comes the Sun também foi cantada pela Nina Simone e pelo Paul Simon. Daqui lembra? É Simon Garfunkel? Uhum. Aliás, do Simon, né? Desse daí. Ele também já cantou essa música junto com o George Harrison. Bom, e a Sheryl Crow era uma cantora que passou anos como backing vocal de artistas como Rod Stewart, Eric Clapton e Michael Jackson, e deu aulas de música para crianças deficientes. Ela gravou seu primeiro disco em 93, no qual estourou com a música All I Wanna Do. Vamos ouvir então Here Comes the Sun com Sheryl Crow. Super pra cima essa Sheryl Crow, né? E ela canta ela fez várias regravações já de outras músicas dos Beatles também. Também fez Sweet Child O' Mine para o filme O Paizão. É verdade, fez outras regravações também. Well, vamos ouvir então Sheryl Crow, Here Comes the Sun. Volta com Sessão das Seis, acabamos de ouvir a música Here Comes the Sun com Sheryl Crow. Vamos então pro próximo filme, Shampoo, que também tem Beatles na trilha sonora, e a música em questão dessa vez é Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que também é o nome do álbum, né, que é o 8º álbum lançado pela banda britânica e é frequentemente citado como o melhor, mais influente e mais inovador da história do rock e da música, né? Ele foi lançado em 67 na Inglaterra e ele também tem, acho que todo mundo já viu a capa desse disco, tudo enigmática, tem muitos elementos, flores, enterro, velório, várias celebridades. Bom, ele foi gravado na época do declínio da Beatlemania, quando os Beatles resolveram ser uma banda mais de estúdio do que de turnê. É, acho que eles desencanaram das fãs histéricas. Bom, e sendo assim, houve mais tempo pra eles se dedicarem musicalmente, né, pra esse álbum. É, e desse álbum, né, da música Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ele toca no filme Shampoo, é um filme de 75, dirigido pelo Hal Ashby, e tem no elenco o Warren Beatty e a Goldie Hawn. Aliás, a Goldie Hawn bem novinha aí no filme, né? O filme conta a história, então, o Warren Beatty é um cabeleireiro, tentando se dar bem, criar seu próprio estúdio de cabeleireiro, e ele acaba se envolvendo com várias mulheres ao longo do filme, e ele acaba se metendo em vários problemas por causa disso. Inclusive, o marido de uma das mulheres, achando que ele é gay, deixa ele com a mulher e tudo mais. Então, cria várias situações engraçadas. E é nesse filme, durante uma festa, que toca a música Sgt. Pepper's, que a gente vai ouvir aqui, então, no Sessão das 6 especial Beatles. Voltamos com Sessão das 6, a gente acabou de ouvir Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tem uma colinha pra falar o nome da música, na voz dos Beatles. Lembrando também que todos os BGs, obviamente, desse programa são dos Beatles, mais especificamente ainda do álbum de 1966, Revolver, né? E agora vamos para o próximo filme, que é um filme italiano, chamado Sorelle, que em italiano quer dizer irmã. Então, o filme Sorelle é de 2006, ele foi realizado pelo cineasta italiano Marco Bellocchio, que assinou também o Bom Dia à Noite, é um filme que passou aqui no Cinefiscar, se não me engano, no passado. Acho que faz mais tempo já. E esse filme, no caso Sorelle, ele foi concebido como um instrumento pelos estudantes do curso de cinema que chama Laboratório Fare Cinema, que ele é ministrado pelo Marco Bellocchio na cidade natal dele, que é Bobbio, né? E aí vários participaram, então ele ensinou, aproveitou a mão de obra e ensinou os estudantes, né? Uniu o útil ao agradável, né? Espertinho. E o filme, ele fala de dramas familiares e senta-se em dois irmãos, né? Que é a Sarah e o Giorgio, que procuram ser alguém na vida e alcançar, assim, a independência. E esse filme Sorelle, né, ele além de já falar de dramas familiares, né, ele se passa inteiro aí na região de Bobbio e tem no elenco, tipo, amigos e membros da família do diretor Marco Bellocchio, né. A música que, dos Beatles que está presente na trilha sonora desse filme é a famosa Girl. E essa música ela foi lançada em 65 no álbum Rubber Soul. A gente vai ouvir então a música dos Beatles que está presente aí nesse filme, Girl, The Beatles, do filme Sorelle. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Girl, girl, when I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. She's cool. Pessoal, a gente acabou de ouvir Girl com The Beatles e a gente agora continua com o nosso tema, que é exatamente músicas e filmes que tem na trilha sonora música dos Beatles, né? Em versões originais ou em covers. E a gente vai falar agora, então, da música All You Need Is Love. Em 67, a equipe do canal BBC de Londres convidou os Beatles para participar de um primeiro evento transmitido mundialmente via satélite, ao vivo e simultaneamente para 26 países. E aí foi solicitado que o grupo escrevesse uma música cuja mensagem pudesse ser entendida por todos os povos do planeta. O Lennon, então, acabou escrevendo essa música, All You Need Is Love, e se encaixou perfeitamente no objetivo do proposto aí pelo evento. E ela tinha uma mensagem de amor e podia ser facilmente interpretada ao redor do mundo, né? Um sentimento universal. Essa música, ela já ganhou, já teve aí vários covers, e um deles é cantado por Lyndon David Hall no filme, nesse filme Simplesmente Amor, que é dividido em várias histórias de amor, né? E eu não posso deixar de comentar que essa música no BG, Good Day Sunshine, já foi por muito tempo o meu despertador. Ela é ótima pra acordar, te deixar num dia super alto astral aí. Começaram bem o dia, né? Pois é, a gente vai escutar então agora All You Need Is Love, que é outra música que eu indico como despertador também. Do Lyndon, cantado por Lyndon David Hall. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love, love. Love, love, love, love. Nothing you can do can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Love, nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. can't be made. Love. No one you can save that can't be saved. Yeah. Love. Nothing you can do, but you can learn how to be you. It's easy. Acabamos de ouvir a música All You Need Is Love, com Lyndon David Hall, música que está aí na trilha do filme Simplesmente Amor. Vamos passar para outra música dos Beatles, que é a música Revolution, que ela foi trilha sonora aí de um comercial de TV em 87. A música foi escrita durante a meditação transcendental em Rishikesh, na Índia, e ela foi inspirada na situação global da época, né, no contexto aí da revolta estudantil em Paris, da Guerra do Vietnã e do assassinato do Martin Luther King. E todo esse contexto depois foi peça-chave na carreira pós-Beatle do John Lennon, né? Só que, infelizmente, Revolution foi a primeira canção dos Beatles a ser licenciada para comerciais de TV. Então, em 87, como a Gabi falou, a Nike ela usou a canção pagando $250 mil a ninguém menos que Michael Jackson e a Capitol Records, que detém o direito, detém os direitos legais da obra. Daqui a pouco a Laura fala um pouquinho mais por que foi parar com o Michael Jackson os direitos, né? E isso acabou causando um grande impacto nos fãs dos Beatles, que acreditavam que Lennon nunca concordaria com aquilo, especialmente pela controvérsia que é a da Nike fabricar seus tênis com trabalho escravo de terceiro mundo, né? Aí até o Paul McCartney depois deu a seguinte declaração, que canções como Revolution não significam um par de tênis, mas sim a revolução, né? É isso aí. E por que essa música, então, estava na posse do Michael Jackson, né? O Paul McCartney e o Michael Jackson tiveram uma amizade, mas que durou pouco tempo. Eles se tornaram amigos na época da gravação das canções The Girl Is Mine, do Michael Jackson, né? E Say, Say, Say. E depois do álbum Thriller. Não, minto. Depois do álbum Thriller, o Michael tornou-se um dos maiores megastars do mundo e acabou comprando o catálogo da Northern Song. E tornou-se, então, dono dos direitos autorais de todas as canções da dupla Lennon e McCartney, para desgosto do Paul McCartney, que sempre quis comprar essas músicas, né? E, bom, a gente vai ouvir Revolution, com os Beatles. Lembrando que você está ouvindo Sessão das Seis, mas a edição de hoje é gravada. Então, você pode entrar em contato com a gente, porém não estamos aqui no estúdio hoje. Vamos ouvir Revolution. me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Alright. Alright. Isso aí, pessoal. Estamos de volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir Revolution One com Beatles. E a gente, então, agora vai continuar falando do filme Tiros em Columbine. Para quem não conhece esse filme, feito pelo Michael Moore, ele fala sobre o massacre ocorrido no colégio de Columbine, em Colorado, nos Estados Unidos. E é um documentário, então, que fala sobre a fascinação dos americanos pelas armas de fogo, a partir desse incidente aí, né? O Michael Moore questiona a origem dessa cultura bélica nos Estados Unidos e tenta buscar umas respostas, visando também outras pequenas cidades do interior dos Estados Unidos e outros importantes personagens dessa cultura, né? Em regiões onde a maior parte dos moradores guardam armas de fogo em casa. E uma música dos Beatles que está nesse filme, Tiros em Columbine, é Happiness is a Warm Gun. E o Lennon, ele escreveu essa música porque ele viu justamente esse enunciado, Happiness is a Warm Gun, que significa felicidade é uma arma quente, num catálogo, numa revista sobre armas, uma revista que vendia armas. Ele ficou indignado aí com isso e fez essa música. Ele tinha visto isso no catálogo de revistas de armas de um amigo dele, né? Ele achou absurdo, insano, fez essa música e o Michael Moore reaproveitou a música para o filme Tiros em Columbine, que tem tudo a ver com a temática do filme. É, lembrando que o John Lennon depois ia fazer Give Peace a Chance, né? Ia entrar muito mais no rolê pela paz e contra a violência numa outra fase da vida dele, né? Exatamente, então a gente vai ouvir agora Happiness is a Warm Gun dos Beatles, presente no filme Tiros em Columbine. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's not a got the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Happiness is a Warm Gun. Voltamos para finalizar então a sessão das 6 de hoje. Muito obrigada pela audiência aí, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Queria lembrar que você pode entrar em contato aí com a produção do programa através do nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com. Pode também comentar e ver os programas antigos no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. E pode seguir a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6. É isso aí, pessoal. Então, o Sessão das Seis tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. E na técnica, hoje, nosso programa é gravado e quem tá fazendo a técnica pra gente é o Luciano Matucchi. Obrigado, Luciano. E diferente dos outros programas, hoje a gente vai finalizar com uma música inteira, deixar a música do Lucy in the Sky with Diamonds, que é do Across the Universe. Aliás, não sei se tinha alguém esperando Across the Universe, mas como a gente já tinha feito ele em outro programa, que é o programa de cover, já tinha tocado uma música, a gente resolveu fazer que nem o próprio filme faz, que é deixar pros créditos finais uma grande música, que é Lucy in the Sky with Diamonds. Exatamente, a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Lucy in the Sky with Diamonds, em seguida a Voz do Brasil. É horário para você saber aí das notícias do Brasil e em seguida pegar um cinema, sair para uma balada e voltar a escutar a Sessão das Seis aqui com a gente na semana que vem. Bom final de semana, boa noite para vocês e até o próximo programa. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green. Gone. Lucy in the sky with diamonds.